Estou recebendo aqui no estúdio a Luciana Sartori, ela que é coordenadora, gestora, né, na verdade, do Grupo de Trabalho Itaipu Saúde. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da RCI. Vamos falar um pouquinho sobre esse grupo de trabalho, né, que, como o próprio nome diz, tem a ver aí com a usina de Itaipu, a área da saúde, mas é um grupo até mais do que binacional, um grupo trinacional também? Exatamente. Esse é um grupo que foi criado pela Itaipu há quase 15 anos. Mês que vem vamos completar 15 anos. E o trabalho que é desenvolvido é todo feito de forma trinacional. Os três, temos representantes dos três países nesse grupo, que se reúne mensalmente. A nossa última reunião agora, no dia 22, tinha aproximadamente umas 140 pessoas. Todas elas são da saúde, seja do trabalho, ou seja, da gestão. Temos a representação dos ministérios da saúde desses três países, Secretaria de Estado, município e outras instituições que compõem esse grupo de trabalho. Eu acredito que essa seja realmente uma instância inédita, né? Porque a gente sabe das dificuldades que existem para diálogos entre países em regiões de fronteira, sendo que questões de saúde muitas vezes são urgentes. E como você disse, né, a participação dos ministérios e também pelo que eu já observei até em ocasiões anteriores, as reuniões elas não se limitam só aqui à região de fronteira. Também tem reuniões até em Poçadas, na Argentina, enfim, é uma atuação até mais ampla do que a nossa própria fronteira aqui. Isso mesmo, Guilherme. As ações do GT, inicialmente, elas começaram com um olhar para a área de influência do Lago de Itaipu, né? Mas foi crescendo. É um grupo dinâmico, é um grupo que começou com 18 pessoas e hoje reúne em torno de 120, 130 pessoas por mês. E as ações foram se ampliando, sim, porque mais parceiros foram chegando. Então, hoje a 10ª região... A 10ª Regional de Saúde de Cascavel integra esse grupo. A Poçadas, né, a província de Misiones, integra esse grupo. Agora, a província de Corrientes participou nessa última reunião, a partir da reunião que nós fizemos em Poçadas. A ideia dessa reunião em Poçadas era levar as pessoas até lá para discutir a possibilidade de replicar esse modelo do GT Saúde com a Binacional de Jaciretá. E assim, a gente teve muito êxito nisso, porque aí serão duas binacionais trabalhando em conjunto, uma talvez apoiando a outra, porque essa é essa a nossa ideia, né? Claro, cada um com as suas particularidades, mas sendo mais um braço, vamos dizer, da saúde, não de governos, né, mas de políticas de saúde, né, de ações de saúde. E são realmente ações importantíssimas. Aí a gente vê, né, esse diálogo constante, por exemplo, Brasil-Paraguai, Brasil-Argentina, também entre os três países aqui na nossa região. E nessa semana, inclusive, nessa reunião que teve, né, foi feita aí a criação de uma nova subcomissão para tratar, né, de assuntos específicos. Você me dizia aqui que já são 13 subcomissões instaladas no GT? Com essa comissão de infecções sexualmente transmissíveis, agora... chegamos à 13ª. São 13 grupos que trabalham assuntos distintos e assuntos comuns. Vou dar um exemplo. Agora há pouco você estava entrevistando o César, né, do Núcleo de Educação, e ele falava da questão da saúde mental dos professores. Nós temos um grupo de saúde mental. Nós hoje estamos trabalhando a saúde mental em todas as comissões técnicas. E isso é muito bacana, sabe? Porque é o olhar de cada profissional que trabalha, seja com o indígena, seja com o homem, com o idoso, com o olhar dele para as questões da saúde mental, que hoje está muito sério, e a tendência, infelizmente, é de que piore, né? Porque as condições são cada vez mais difíceis de trabalho. Pois é, a gente observa exatamente essa questão e nos mais diferentes ambientes, né? Certeza. E em relação a essa, a criação dessa subcomissão, ela começa em Poçadas. No finalzinho da reunião que a gente teve lá, um grupo se reuniu, pessoas que trabalham aqui, até a Rosemary Rosa, aqui da Secretaria de Saúde, foi uma, o senhor Jesse, que é do Ministério da Nação Argentina, e outras pessoas do Costa Cavalcante, da Regional de Saúde, enfim, para falar da importância da gente acolher esse grupo, né, para que eles pudessem discutir, e foi o que fizeram agora nessa semana, discutir sobre as diferenças e semelhanças assim, da metodologia de trabalho de cada país, tentar entender o funcionamento do registro de dados, por exemplo. Porque, assim, aqui na fronteira, eu sei que cada país cuida do seu e tem a sua forma e tem o seu ponto. Mas nós temos um trânsito enorme. E nós temos pacientes, por exemplo, indígenas, que não se fixam. E essa é uma outra questão. Enfim, nós temos caminhoneiros que vão e vêm. Então, nós temos, assim, é como se fosse um ambiente que fomenta, né, as doenças sexualmente transmissíveis. E o enfrentamento, ele tem que ser, assim como a gente está fazendo com dengue, assim como a gente fez com tuberculose, enfim, ele tem que ser conjunto, né? A criação dessa comissão é muito boa porque ela vem a partir dos ministérios, com o apoio dos três ministérios da saúde, dos três países, né? Então, é como se viessem apadrinhados para poder trabalhar, porque isso envolve alguma formalização da troca de informação, isso envolve campanhas conjuntas, isso envolve... não é a criação, eu diria assim, o que cada um faz de melhor, juntado numa mesma metodologia. Desculpa, tem uma questão que eles estão querendo fazer já de cara, que já nos pediram, fazer um folder informativo nos dois idiomas. E tem uma coisa muito bacana que vem junto com essa comissão, e que é o que eu vejo hoje, assim, o desafio inicial, é a gente fazer a busca de pacientes. Na verdade, são campanhas dos três países, mas cada um fazendo a sua campanha no seu território, da mesma forma. Então, nós temos hoje, aderiu a essa ideia a Sociedade Científica da Universidade de Medicina, do curso de Medicina, Universidade Maria Serrana, aqui de Ciudad del Este. Eles têm um ônibus. Aqui no Brasil, a nona regional tem um trailer de testagem rápida, e a Argentina também tem um trailer de testagem rápida. Então, a nossa ideia, e a gente precisa estruturar, já estamos assim, pelo menos existe uma boa vontade enorme nisso, é que cada país faça a testagem rápida com caminhoneiros, por exemplo. Porque tem caminhões que saem do Chile e vão até Paranaguá. E às vezes ficam parados muito tempo. Isso realmente é uma das questões que estão fazendo aumentar o índice de sífilis, por exemplo, na nossa região. E é nesse ponto que eu quero tocar, porque quando se fala, né, na questão de doenças sexualmente transmissíveis, até pela gravidade da situação, pensa-se muito na AIDS. Né? Isso desde os anos 90, quando se fala em doenças sexualmente transmissíveis, a AIDS é o que vem à mente em primeiro lugar. Agora, tem estatísticas, tem registros aqui da nossa região de que os casos de sífilis cresceram bastante. Por exemplo, 2016, 97 registros. No ano passado, 481 registros aqui em Foz do Iguaçu, e a gente sabe que existe até uma subnotificação, né? Isso chama atenção? As pessoas estão até descuidando um pouco com relação a essas outras enfermidades? Eu acho que as pessoas sim estão descuidando, não só com essas, mas a sífilis, ela está voltando, vamos dizer assim, né, que já teve um momento em que era muito mais, mas foi controlada. As pessoas parece que não estão mais se importando ou dando o devido valor à questão das doenças sexualmente transmissíveis. A AIDS veio e assustou bastante, mas as pessoas se esqueceram das outras. A sífilis, ela é uma doença dissimulada, vamos dizer assim, porque a pessoa pega no momento que parece ser uma irritação, some, e ela já está infectada. E depois ela vai aparecer. Então, assim, de fato, é o negligenciar, né, consigo mesmo, é o não se precaver, vamos dizer assim, né? Porque preservativos tem, é de fácil aquisição, é distribuído gratuitamente e tal, mas as pessoas não se importam. E aí tem uma questão que é muito, muito séria, que é a sífilis congênita, né? Então, é uma sífilis que o bebê adquire durante o processo de gestação. E as pessoas precisam saber o sofrimento que é para uma criança recém-nascida ser tratada de sífilis. sabe? É uma coisa assim que se as pessoas tivessem conhecimento desse fato, muitos pais teriam... Eu diria, eu estou dizendo aqui pais porque eu chamo muito a questão do homem que não acompanha a mulher no pré-natal, do homem que não faz, fazem todos os exames nas mulheres, mas não fazem nos homens. Então, hoje, também a Comissão de Saúde do Homem está trabalhando essa questão de saúde sexual já para os próximos 2 meses ou 3, se não me falha a memória. Também, principalmente sobre esse olhar da responsabilidade masculina e do pré-natal masculino, o que ajudaria bastante. Então, infelizmente, é uma realidade aqui na nossa fronteira ou no nosso território, que eu digo sempre, isso aqui é um território, e é um território, né? E essa movimentação foi muito bacana, porque faz tempo que a gente quer fazer essa comissão, reunir essas pessoas, e não basta só a gente querer reuni-las, elas precisam querer ser reunidas. E nesse caso, especificamente da comissão de ISTs, eles quiseram ser reunidos, né? E a gente fica muito satisfeito realmente de saber, né, que essa integração, que como você disse, começou lá atrás pequenininha, foi crescendo e vem se mantendo ao longo do tempo realmente para discutir, né, questões relacionadas à saúde aqui na fronteira. A última reunião foi agora nesta semana, dia 22, a próxima mês que vem já está mês definida? Mês que vem, dia 18 ou 19 de junho já. Já está definida, é uma terça-feira. Portanto, daí já vão ser 164 reuniões, 164. Né, do grupo de trabalho Itaipu Saúde, que mostra realmente a importância até da continuidade, né, da longevidade desse trabalho. Essas reuniões, elas nunca foram canceladas, nunca foram transferidas, com exceção de uma única vez, na época que estava assim, no auge da gripe da H1N1, 2009, 2010, se não me falha a memória, que foi cancelada uma única reunião. Afora isso, todos os meses esse grupo se encontra. E eu agradeço aqui a disponibilidade, né, da Luciana Sartori, ela que é gestora do Grupo de Trabalho Itaipu Saúde, em vir conversar conosco aqui na RCI nesta manhã, desejando também, né, sucesso a todos os envolvidos neste importante trabalho aqui na fronteira. Eu é que agradeço o convite e assim, reforço que a ideia do GT Itaipu Saúde, do Grupo de Trabalho, ele existe porque existe, acima de tudo, boa vontade empresarial e boa vontade dos profissionais que trabalham, doando seu saber de forma totalmente voluntária, sabe? E sempre olhando não o benefício do seu município ou do conjunto. O conjunto é que é sempre olhado. Eu agradeço muito e desejo um excelente dia a todos vocês.